Temos estudado várias vezes o capítulo 4 de Efésios. E, na verdade, enquanto formos igreja, temos que estudar a palavra do Senhor e estar retornando sempre alguns textos básicos, alguns textos que são alicerce da nossa caminhada cristã. Efésios capítulo 4, verso 11, diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Repita comigo: à medida da estatura da plenitude de Cristo. Diga mais uma vez: à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Diga: meninos. Como é que menino procede? Menino vem para a mãe com um beiço desse tamanho e... não sermos meninos, não sermos inconstantes. Como é que procede uma criança inconstante? Você quer McDonald's ou quer pirulito? Eu quero pirulito. Aí passa em frente ao McDonald's: pai, para o McDonald's. Inconstância. Cada hora quer uma coisa, cada hora pensa uma coisa, cada hora sente uma coisa. E a palavra do Senhor diz que nós devemos ser longânimos, que significa ter o ânimo longo. Então, o Senhor está dizendo: se eu estou pronto para isso, eu tenho que perseverar nisso. Se eu estou aguardando, eu tenho que perseverar no aguardar. Se eu estou amando, eu tenho que perseverar no amar. Ter um ânimo longo. E a palavra do Senhor diz também para não termos ânimo dobre. Dois momentos, duas motivações antagônicas, distintas, ao mesmo tempo e transitando por dois sentimentos opostos o tempo todo, mas ser firmes. Isso é o que o Senhor vem dizendo: sermos firmes e não inconstantes. E por último, aqui ele fala: levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Por muito tempo nós acostumamos a estudar as seitas e tê-las como o único inimigo de heresia, de vento de doutrina. E, na verdade, dentro do nosso meio, a convivência que chamamos de evangélica ou de igreja, ou se dermos o nome de uma determinada denominação, não importa qual, em qualquer ambiente, ou um grupo que não tem nome, para não ter denominação, que acaba sendo o grupo dos sem nome. Não importa onde, em qualquer lugar, nós podemos identificar ventos de doutrinas de engano. Em todo lugar. Em todo lugar. Né? Se eu não tenho um quebrantamento sozinho na presença do Senhor, não tenho uma vida vertical, tudo o que eu fizer de Deus na horizontal será um engano. Então, será também um vento de doutrina de engano. Não, mas a doutrina está certa. Bem, o que eu falo pode estar certo, mas só será verdade em mim se eu vivo aquilo. Se eu não vivo aquilo, então eu estou sendo um instrumento de engano. É como vimos o testemunho da Lucília ontem, né? Ela disse: eu quero estar num lugar onde o que estão ensinando, o que estão aprendendo, é o que estão vivendo. E foi essa sede, essa fome por Deus, deste jeito, que fez com que ela tivesse uma experiência com o Senhor. E isso não dependeu de uma regra, de uma imposição, mas do Espírito Santo trazendo revelação a ela. Eu preciso ser alguém que vive o que está pregando. Precisamos ter em nós esta característica de não sermos instrumentos do engano, até mesmo usando a verdade. Não o engano com aquilo que estamos dizendo, porque, na verdade, Satanás, ele não aparece com tridente, ele não aparece com chifre, ele não aparece. A Bíblia diz que ele se desfaz em anjo de luz. Isso também não significa só um demônio com uma capa. Significa uma ovelhinha comendo espinho. É também um processo de engano. E passando a gostar daquilo. Ou qualquer outra das coisas que a gente pode identificar conosco mesmo, de sentimentos, de pensamentos. Começamos a estudar lá no primeiro momento o que pensamos acerca de nós mesmos, o que pensamos acerca dos nossos irmãos, o que vemos naqueles até que não são cristãos ainda, como vemos essas vidas. E precisamos ver a cada um, ver a nós mesmos, não com nenhum engano, mas aquilo que o Senhor é, aquilo que temos que caminhar para ser dentro do projeto do Senhor. E Paulo vem falando exatamente isso, que quanto mais nós crescemos com os ministérios, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo, mais nós vamos nos livrando das coisas de meninos, da inconstância e dos ventos de doutrina ou do desvio através de ventos de doutrina, tanto aquelas doutrinas bem explícitas como heresias, quanto algo muito sutil como falarmos daquilo que não estamos vivendo, que também é um princípio de engano. Mas então eu não posso falar? Eu me lembro, uma vez eu estava no estúdio e estava sozinho num tempo de adoração e eu cantava uma música que o Senhor me deu do Salmo: Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Salmo 86, necessitado sou, guarda minha alma, pois sou fiel a ti. E enquanto eu estava cantando essa música, Deus permitiu que o inimigo viesse e lançasse aquela seta: você é fiel? Você não é fiel coisa nenhuma, rapaz. E eu tive que reconhecer: eu realmente não sou fiel, Senhor. Eu não posso cantar isso. O Senhor disse a mim: todas as vezes que você cantar, você vai estar profetizando sobre você mesmo. E eu vou te fazendo crescer. Então, ninguém precisa ser perfeito para estar falando a verdade do Senhor. Mas todo aquele que quer falar a verdade do Senhor precisa estar no processo de Deus. Precisa estar vivenciando, desenvolvendo no Senhor este crescimento. Então, eu continuei cantando e falei: Senhor, eu não sou fiel, mas isso é tudo o que eu quero. E eu estou dizendo ao Senhor isso de todo o meu coração. Eu acredito que haverá um momento onde eu poderei contar um testemunho do que eu estou vivendo nesses dias de consagração. E eu não tenho dúvida alguma que é a principal questão para nós como igreja. Para minha vida pessoal, é a principal questão hoje. E coisas que Deus está fazendo na minha vida nesses dias de consagração, e que são coisas aqui dentro, como nós pedimos ao Senhor: Senhor, mostra a mim o que eu preciso ver e não estou vendo, quem eu sou e não estou enxergando, como eu sou e não estou vendo. Então, dessa forma, eu posso dizer: sou fiel, não porque sou perfeito, mas porque estou vendo o Senhor me quebrantando, estou vendo o Senhor tratando comigo, estou vendo o Senhor dificultando minha vida. Porque aos olhos dos homens, aos nossos olhos, se formos analisar bem, o que Deus vai fazendo é complicando nossa vida, dificultando, apertando a porta, irmão. Porque o caminho é estreito, a porta é estreita. Não adianta sonharmos com uma vida, assim, toda cheia de glamour aos olhos dos homens. Essa é uma das doutrinas de engano do Evangelho de hoje. Me lembro, há um tempo atrás, alguns anos atrás, um amigo, Délcio, quem Deus sempre usou para me edificar, desde quando eu era solteiro, até mesmo sem saber. E ele disse a mim e a um irmão, estávamos juntos, e esse irmão estava envolvendo-se com o ministério, e o Délcio disse assim: você está pronto para descer? Aí o irmão: mas como para descer? Eu estou crescendo, o senhor está abrindo portas ao ministério e as coisas. Não, a caminhada do ministério, da vida cristã, é para baixo. Não, mas para baixo tem o inferno. Não, para baixo tem a casa do oleiro. Para baixo tem a casa do oleiro. O profeta diz que nós temos que descer a casa do oleiro. É um lugar onde Deus está sempre nos moendo. Nos moendo. E quando vivemos assim, nós estamos vivendo fora da doutrina de engano, porque começa em nós mesmos. Não há engano. Eu sei que Deus está tratando desse assunto. Eu sei que Deus está tratando dessa área comigo. Eu sei que Deus está me esmagando nisso, nisso e nisso. E todo esse processo de edificação do corpo de Cristo começa pelo ministério dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, mestres.